você. Essa história de vencer, de sonhar e conquistar. Eu digo que é pra você. Essa história de vencer, de sonhar e conquistar. Eles querem forjar heróis pra manter o povo sem voz. É o soco no queixo, lapada no beijo. Tambor de crioula merece respeito. Dura é saber que o país que almejo já foi vendido por um baixo preço. Então façam das flores navalhas, que farei das canções baionetas. A verdade é o todo e o todo é o povo. Meu povo é sofrido e não foge da luta. Pois em casa de menino de rua, o último a dormir apaga a lua. Vai que eu quero encontrar este lugar e possa dizer valeu a pena. Assim.